Guardião, o Torre, o Guardião 06 está aqui no através da Torre, só fazer um sobrevoo aqui na área do Rio. A escuta permanente, vai chamar livrando aqui a posição para pouso. Ok, reporte livrando, então qual é o estimado tempo de voo aí? Máximo 3 minutos, 2 minutos. Ok, gente. Lima November Oscar autorizado, Serra November Bravo Uniforme, nível 080, decolagem da pista 28. Após a decolagem, manter proa até 3 mil pés e após curva à direita, saída Aron e após direto. Controle 119.35, código 5543. Duro, voo na 897. November Oscar, repita apenas o nível. Lima November Oscar, cotejamento correto, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Voo na 897, está pronto para o pushback, vai haver alguma demora ou não? Nesse setor negativo, autorizado, posicionamento, reporte para o táxi, voo na 897. Mudou a pista? A pista é 28. Tá bom, obrigado. Para o táxi, estão 35 no 7 com 163 a bordo, 3h40, alternando com o ponto. 35 no 7, autorizado táxi via Índia, Alfa, Golf, QNH 10 no 3, no ponto de espera, chame torre 18, decimal 3. Índia, Alfa, Golf, Spotify 23, estão 35 no 7. Charlie Tango Michael, solo. Confirma o local de estacionamento. Gente, a pista usa 28, solicita outra pista. Gente, aguarde um minuto para a cópia. Tango Mike, eu já tenho a posição do centro, autorizado acionamento, é, reporte para o táxi ou ponto para a cópia. Solo Salvador, é Brasil 210. Prossiga. Certo, foi nossa autorização, senhor? Negativo, número 3 na coordenação, 210. Aguardando. Lima November Oscar, autorizado táxi até a Taxi Kilo, reporte avistando Airbus da TAM Alpha. Solo 6709. 6709 para Brasília, guarde coordenação. Saída? Saída Gole. Gole, obrigado. Gol no 607 no gate 9, pushback e acionamento. Gol no 607, autorizado posicionamento, reporte para o táxi. Autorizado, gol no 607. Salvador, Lima November Oscar, já está próximo, tem que já avisou com o RPG. O Lima November Oscar modifica a saída para Momo. Saída Momo. Que é correto, vai seguir o Airbus da TAM que está na Alfa, no ponto de espera da Golf, chame torre 118, decimal 3, QNH 10, 13. Solo Salvador, é o Air Brasil 2010 voltando. Siga. Só confirmar. avance, o nosso plano foi apresentado aos 40 da presente. Sim, o RBT 1040? Afirmativo, aos 40 da presente hora, o sistema de calço fora. Gente, eu não coordenei ainda, é o próximo na fila, o 2010. Afirmativo, obrigado. Charlie Tango Mike, copia? Charlie Tango Mike, autorizado para Serra Novembro, Novembro Uniforme, nível 180, na Golf 677. Decolagem da 17, curva direita, saída gole, transição coral. Controle 119.35, código 5533. Guardião 06, a torre. Guardião 06, a torre. Charlie Tango Mike, correto, QNH1013, chame torre para acionamento, torre 118.30. Solo, gol 1897 para ataque, 174 a bordo, 3 horas, Campinas. Gol 1897, autorizado táxi, via Juliette, Alfa Golf, QNH1013, no ponto de espera, chame torre 1893. Juliette Alfa Golf, na ponte de espera 2813, na torre 1897. Confirme, chama a torre. Charlie Tango Mike, está livre táxi, livre acionamento, chama para táxi. Torre, o guardião 06, a intenção agora é cruzar a vertical da 10, comprou do corredor Axé. O Charlie Tango Mike está livre táxi, chama para ingresso 17. Guardião 06 na escuta da torre? Na escuta. Ok, então vai cruzar a cabeceira 28, atento aí, evitando sobrevoo das aeronaves no ponto de espera. Reporte livrando a pista 28. Estou iniciando o cruzamento, vou chamar livrando, ingressando no Axé. Gol no 804, a linha mantém a 28. A linha mantém a 28, gol no 804. Guardião 06 após o cruzamento, qual o destino? Cindy, Serra Índia, November Delta. Ok, onde é, Cindy? Cindy, bom dia, Sandra Estiva, no 7, ponto de espera da 28, pronto. Iniciando o cruzamento da 35, o Guardião 06. Guardião 06, avistado, cruzando a 35, chama o controle 1935, tem uma voa até a volta. Ué. Charlie Tango Mike, a torre. Qual a radial de alta saída? Ok, Golf 677. Gol 804, está livre de decolagem da 28, o vento é calmo no momento. Informo que após a decolagem deverá manter a proa até 3.000 e subirá restrito ao 090 até 30 milhas. Ok, então tá livre de decolagem, pista 28, mantém a proa até 3.000, restrito 090 até 30.000, bom, 1804. Oi, Salvador, bom dia, Santos 35 no 7, ponto de espera da 28, pronto. 35 no 7, bom dia, após a rolagem do gol, a linha mantém a 28. Após a rolagem do gol, a linha mantém a 28, 35 no 7. Charlie Tango Mike, tá livre o ingresso, chama alinhado pro outro 17. No 804, decolou 57, chama o controle 1935, toma o voo e o mande ar. Canal 3, tem empregado. Bom reverso. Mantenha a posse espera da 28. Pode confirmar pra gente, por gentileza, se após a decolagem eu mantenho a T3000 conforme foi dito no, na autorização, ou pode seguir aqui via sair da bomba mesmo? Não, vai manter a pronta 3000 segundo, até a liberação do controle, ok? Ok, obrigado. Tem a posição, Charlie Tango Mike. O vento é variável com 2 nós, está livre decolagem da 28. O vento, confirmando, é variável com 2 nós. Livre decolagem da 35 no 7. Lima November Oscar, após a rolagem do TAM, a Lima tem a 28. O Charlie Tango Mike, informa que após a decolagem deverá seguir o perfil da subida Gole, Eval, e após Eval voará direto Eudes, ok? Segundo a coordenação com o centro, aguarde um instante para a decolagem. Espere, Gole, Eval, Eudes. No ponto espera da 28, gol no 897, bom dia. No 897, bom dia, mantenha, pode esperar. Cagliari, pronto, ó. Brasil 2010, solo. Escuta você. Que já liguei duas vezes pro centro, não recebeu ainda pra Teresina. Eu informei que efetuou o plano pra 10h40, que cancelou de Fortaleza. Porém, tô guardando o contato do mesmo pra autorização. Estimativo, daqui a mais 10 minutinhos vai vencer o nosso plano, né? Teremos que fazer um DLA. Só tem mais 10 minutos pra apresentar um DLA, né? Não, mas o chamou no horário previsto e a questão é que o sistema não transformou em strip. Estimativo, estamos aguardando aqui. Muito obrigado pela colaboração. Salvador Ground, American 980, ready to push at gate 11. Stand by, coordination to receive. Standing by, American 980. Salvador, o TAN 3179 para push e acionamento, posição 02. TAN 3179 autorizado, push e acionamento, reporte para o táxi. Autorizado, chama na táxi, TAN 3179 para 22. Correto. November Oscar, tá livre, decolagem da 28, vento de 320 graus com 2 nós. Mente vai iniciar no Oscar. Solo Salvador é Brasil 2010. Siga. Só confirmando nosso plano foi preenchido da sala AIS de Salvador. Com o Eudimar, o nome da pessoa. Sente, eu verifiquei, tem no CCM, porém o centro Recife que não recebeu. Já informei para o operador, hoje está consultando junto ao centro de plano de voo. Tá joia, obrigado. November Oscar decolou ao 04, chame o controle 1935, tem um bom voo e um bom dia. 1935, bom dia, até a próxima. Charlie Tango Mike, tá livre decolagem da 17, o vento é de... é variável com 2 nós. Charlie Tango Mike, copiou a torre? Mas 709, copia. Copia. Utilizado Salvador Brasília, o nível 340, aerovia UPS 017. Decolada 28, com curva pela esquerda, subida gole, transição ofito, o código 5555, a frequência do controle é 119.35. Autorizado então 340, decolando da 28. Para Brasília, Aperos Lua 17, 28 é a curva esquerda, agora eu fito 5555-119-35-6709. Correto, o M709, portão 01, cantando para o pushback acionar. 09. Informo que vai aguardar mais alguns instantes no ponto de espera devido à aeronave de pequeno porte que decolou da 17 na mesma subida, ok? O controle está aguardando a estimativa de tempo da aeronave. 4:15 está no galeão. Táxi autorizado, primeira direita, pode prosseguir a Alfa até o ponto de espera 28. Ajusta na 04, tem um ótimo voo. 1014, direita, Alfa, no ponto de espera da 28, chama na pronta 3179 com a torre 283. Afirmativa, afirma 183 no ponto de espera. Entendi, obrigado. Todos no papel 991 no seu espaço de acionamento, terminal de casa. Autorizado o total 991 no seu pushback acionamento, reporte para o táxi. Reportado para o táxi, não. Agora 4 milhas para o CA Vitor 364, baixar e travado. É 3663, bom dia, reporte visual com a pista, informo chuva moderada na cabeceira 28, teto estimado de 1000 pés. pista 3663, recordará visual. Zero right call. 9, 1. Ready to copy, American 982. Zero, Salvador, receive for level 350. Airway upper whisky 58. Take off runway 28. After take off the right turn. Around the path remain in transition. Squawk 5556. And control Salvador 119 decimal 35, America 980. Okay, climb maintain 350, upper whiskey 58, runway 28 after departure. Right turn, Iran departure, Aracaju transition, squawking 5556, and departure frequency was 119 decimal 35. Connect Zero, around the path, Melin transition, Mike, Echo, Lima, India, November, transition, Melin. Okay, Melin transition, American 980. Collector, gate 11, approve the pushback and start up report for taxi. I'll push and start, we're ready. For, understand, clear to push and start, and we'll call ready for taxi, American 980. Estacionamento na 1679. Portão 01 está autorizado, M, chame táxi. 28, chama táxi. Bilhete 6609, na escuta? Aqui, ó. E após a decolagem, irá manter proa até 3.000 pés, aqui. Okay? Após a decolagem 28, mantenha proa até 3.000, após voar na proa de escolha. Então vamos... Connect your... this is the ground. Go ahead, Graham. Zero, after takeoff, maintain heading until 3,000 feet. Maintain runway heading to 3,000 feet, American 980. Gente, continua a aproximação na 922. O Toyota 3663 avistou nos mínimos. Ali o repouso 350 com 3 nós, chuva forte. Gente, do 3663. Tem movimento pro voo no 922. 350 nós com 4 nós. 350 com 4, gente. Confirmando 350 graus com 4 nós. 350 com 4, gente, no 922. Zero no zero, copia. Ativo. Salvador, Teresina autorizado, 280, aerovia up 020. Decola 28, com curva pela direita após decolagem, perfil Momo Flock, código 5570. Frequência do controle 119.35, só confirmando o seu transponder 5571. 5571 é o código. Cruzar 280, Teresina, Telepensulou 20, decolada 28 com curva pela direita, Momo, Flock na saída, 5571, transporte 1935, controle. O Brasil 2010. Brasil 2010, informa que tem o total que já iniciou o pushback no setor. Após ele, está autorizado que eu iniciar o seu pushback, ok? Afirmativo, obrigado. Fala, Paco, Total 9991 com 3 a bordo para nível 0040, Altena Natal. Natal, 03 a bordo total? Afirmativo, Altena Natal. 203, Natal, 13h40, ok? Mantenha a posição, aguarda para o táxi, o início do táxi, total 9919. Mantenha a posição, aguarda para a gente, tá? Solta 3663, nível, mantendo a posição na Delta. Ele ingresse no Fio Aquilo, pátio 3, o TAN 3663, e aguarde para ingressar no pátio 1. Alfa Quilo, pátio 3, aguardando para entrar no pátio 1, o TAN 3663. Número Brasil 2090, reautorização. Ok, vai ingressar no pátio 3 uma aeronave da TAM que livrou a pista. E após ele, após a aeronave liberar o pátio 3, ele coordenar com você o início do seu push, ok? Ativo, aguarda na passagem da aeronave da TAM, Brasil 2010. Total 99, não pode prosseguir o táxi, Juliette, Alfa, teu ponto de espera 28. Vai chamar a torre 1 no decimal 3, o ajuste no 0 no 4. Juliette, Alfa, teu ponto de espera 28, lá 18.2, total 23, total 9991. Táxi Objet 6709, temos 116 com fins 422 de autonomia. Solta 3663, está no pátio 3. Confirme, o 727 vai manter posição ou vai ingressar no pátio? Sim. Mantém a posição agora, o TAN 3663, mantém a posição. Mantém posição, 3663. Total 99, eu estou observando que você fez o pushback voltado para o pátio 3, né, com a saída. Tem condições de fazer um 180 e ingressar via Juliette? Dando transferência. 10, cumprindo a aproximação pedida, mantendo prova, dando transferência, 9922. Você mantém a posição, Abjad, mantém a posição e aguarde para iniciar o táxi. Abjad. 9991, escuta. Gente, vai te pedir a curva direita aqui, ok? Então tem condições de fazer um 180 aí e prosseguir via Juliette? Sim, tá efetuando. Sim, obrigado. Nada. Então, 3663, ok? A aeronave observe o total. Após aguarde instruções para prosseguir a parte 1. Sim, está 3663. O Jet 6709 com 100 dos dados irá dar passagem à aeronave da Total, o 737-200, que irá passar via Juliette, após prosseguir como número do ano por espera, via Alfa até o ponto de espera 28. Ajuste no 0 no 4 e a torre 1 no 8 decimal 3 no ponto de espera. Ok, é o 727 vai ingressar via Juliette ou via Índia? Via Índia. Ah, tá, ok, então tem que ficar parado aqui esperando. Ajudar a passagem ao total, ele vai ingressar via Juliette e o seu apoio irá segui-lo. Afirmativo, informa ajuste no 0 no 4, o vento 320 graus com 03 nós. Informa que o mesmo aeronave sua frente, o Gol, avistou nos mínimos. Reporte visual com a cabeceira 28, iniciando o procedimento de arremetida. 7-3-3-0-4. O Gol 897 está aqui na cabeceira da 28. A chuva melhorou um pouquinho, viu? Parou um pouquinho, estava mais forte. A visibilidade estava pior, deu uma melhorada agora. O problema pode ser o teto aí, ok? Ok, muito obrigado pela informação, Gol. Muito obrigado. Maravilha, as ordens. TAM 3663, pode prosseguir agora, parte 1 até o portão 03. Prossegue parte 1 no portão 3, TAM 3663. Firme. Tá na frequência de emergência aqui, tá o sinal de rádio impacto. Sim, já fomos informados e avisando ao salvo aéreo, grato pela informação. Ah,